não podemos. Se me deres amor, não prometas nada. Dá-me o teu calor, faz de mim morada. As noites podemos facilitar. Não sei de ti, não sei o que fazer. E tu nem estás por mim. Eu já não sei de ti. va commencer avec nos dédicaces ce matin avec une première chanson d'Aldine Edwards. Alors, la personne m'a demandé une chanson un peu précise, mais ce n'est pas le titre qu'elle m'a donné, donc je n'arrive pas à trouver Signor Pignano incontre la canson que vous avez dit, un d'accoupène chant. Non, deve ser le titre de la canson. Mais je vais pour une autre canson d'Aldine Edwards, Vendaval, il faut épider de Signor Pignano pour sa petite fille Amandina, fazendo muitos beijinhos e um bom domingo. Vamos ouvir Aldina Duarte. Vendaval passou, nada mais resta. A nau do meu amor tem novo rumo, igual a tudo aquilo que não presta. O amor me prendeu. Navego agora em mar de calmaria. Ah, o sabor das marés em verdes águas. Há leme, o esquecimento e a alegria vão deixando para trás as minhas mágoas. Para onde vou, não sei. O que farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. No cais ficou a tua imagem. Mal a distingo já, esmaecida. Comigo alegrar-me na viagem vão andorinhas de paz. Sigo tranquilo ao rumo da esperança, buscando aquela paz apetecida. Para ti eu fui um lago de bonança. Ai, tu, um vendaval na minha vida. Não sei o que farei, sei lá. Só sei que me encontrei e que eu sou eu, enfim. E sei que ninguém mais rirá de mim. Os mosquitos picam, picam. Por cima estavas tu. A mim picaram-me na cara. A ti picaram-te no pé. Os mosquitos picam, picam. Por cima estavas tu. A mim picaram-me na cara. A ti picaram-te no pé. Eu quero trabalhar. Picam, picam. Por cima estavas tu.

já não sei o que faça. E agora sei o que o coração disfarça. Ser que saibas ler.

posso fazer se ela rouba a cena? Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena. Una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encanta, baby. Un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. No tiene amiga, tiene pura conocida. Y calladita y no le gusta gastar saliva. Tiene una manera diferente de ver la vida. Lo que ya no le conviene, le da paso y lo esquiva. Tiene su propio refrán, cosas vienen, cosas van. Todo pasa sin afán, ella me tiene de fan. Vivir feliz es su plan, entrega lo que le dan. Buena y mala yin yang, anda sola y sin clan. Tú vibras diferente a las demás. Amo cuando te vienes, odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz. Oye, que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Mami, tú estás como me gusta, me peleas y me buscas. Te vestí Cartier de arriba abajo pa' que luzca. La posición que tú tienes no la tendrá otra nunca. ¿Qué pesa mi ex? Si solamente somos tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Lo que podemos hacer. De los temores de la vida no se vive. Yo no tengo miedo de vivir algo contigo. Procuro darte lo que pidas siempre y cuando que quieras conmigo. Amor, entonces que sea sexo. Soy el ratón que comeré tu queso. En tu casa estaré como un preso, condenado y sin proceso. Dicen que soy bandido y soy muy teso, pero contigo se me olvida eso. Soy otro cuando me llena de besos. Lo malo es que me encantas con exceso. Tú vibras diferente a las demás. Amo cuando te vienes, odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz. Oye, que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que a mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encanta, baby. Y un cuerpecito que a mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Dividir você de mim. E quando faz carinho e me abraça,

mas vamos resolver. Eu quero. O nosso amor não é de hoje, e mesmo que ele fosse, faria tudo de novo, e ainda que pareça louco, mas ouve. Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar. Vamos todo dia ver o nosso amor cada manhã. Sempre que me olhas, eu sei que vai tudo bem. Nós os dois sabemos que eu não quero mais ninguém. Dá-me só tua mão e deixa o lar. Quero te dizer, medo que sou lhe. Só não admito que eu já estou presa nesse amor pra não te assustar mais. Mas quando os teus olhos beijam a minha boca, as minhas pernas ficam sem força. Não tem como deixar de te amar. Esta briga fazemos as pazes. Amor, beijo daqui. Amor, beijo dali. Abraço bem apertado. Ninguém mais quer sair. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Continuez à nous appeler au 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. On va continuer cette fois-ci avec Carmen Silva de Os Solidão e foi pedido de Margarida Valente para seu marido e seus filhos, desejando um bom domingo e com muitos beijinhos. Vamos ouvir Carmen Silva. Vamos lá. Eu já sofri e até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. lembrar daquilo que passou. Sei que este amor virá fazer avec nos dédicaces, et cette fois-ci, ça a été demandé de Martine Quintiao pour toute sa famille d'Orléans, sans oublier son mari Frédéric, pour leur souhaiter bon courage avec plein de gros bisous, un très bon dimanche, pour leur dire qu'elle les aime très très fort, et également un bisou spécial à sa maman, Madame Quintiao. On écoute Mein Kleid. continue avec nos dédicaces. D'Achtavej, c'est de sa femme, Tina, pour Carlos, à l'occasion de ses 60 ans aujourd'hui même. Donc, elle lui souhaite forcément un très joyeux anniversaire. Sans oublier également leur nièce, Karine Leroux, qui fête aujourd'hui même ses 35 ans. Não penses logo naquilo, pai.

ser forte, avança para o mar. Sobe em costas, faz apostas na sorte e na cette fois-ci, c'est un auditeur fidèle qui nous a demandé une chanson de Robert Carlos. Il m'a demandé Um Melhores Amigos. Je trouve pas le titre exact, Um Melhores Amigos, encontré Amigo. Então vamos ouvir uma canção de Robert Carlos que tem por nome Amigo. meu amigo, de fé, meu irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas de um coração de menino. Aquele que está do teu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que eu sou grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas. Em certos momentos difíceis caem na vida. Buscamos a quem nos ajuda a encontrar a saída. E aquela palavra de força e de fé que me has dado me dá a certeza que sempre estuviste a meu lado. Tu eres meu amigo de lá. Sorriso e abraço festivo a cada chegada. Me disse verdades tão grandes com frases abertas. Vês que a mente mais cedo novas incertas. Crazy for you, baby. Solo. can't even find the words to say how good it feels to be around you. Can't explain it. No sé decir lo que me pasa si te acercas lentamente y robas mi calma. Y basta solo una mirada. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, c'est l'heure pour moi de vous laisser. Je vous souhaite, j'espère que vous avez passé un agréable moment en cette matinée. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Couvrez-vous, il fait froid et il va faire froid cette semaine a priori, donc couvrez-vous. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. À dimanche, au revoir. appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00.